Simbora. Será que solteiro não trai aí hoje? Vai! Já é a quinta vez que você liga assim do nada e dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou, mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Eu tô ganhando outra boca. A quinta vez que eu conheci você. Então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de gaiva. Outra boca, quinta vez que eu conheci você.